Baby, tu sabe, eu não tô legal. Minha meta era ser mais feliz. Essas drogas me fazem subir o astral. Só que logo chega no fim. Você do meu lado era surreal. Agora tá longe de mim. Essa cama vazia me deixa mal. Vou me acostumar por aqui. Baby, tu sabe, eu não tô legal. Minha meta era ser mais feliz. Essas drogas me fazem subir o astral. Só que logo chega no fim. Essa cama vazia me deixa mal. Vou me acostumar por aqui. Você do meu lado era surreal. Agora tá longe de mim. Sei que agora você deve estar bem nos braços de outro. Beijando outra boca, sentindo outro corpo, isso me deixa louco. Se te feri, te magoei bastante por ser orgulhoso. Mas se eu pudesse, eu voltava no tempo e tentava de novo. Dessa vez eu seria muito melhor. Dividia com você o meu lençol. Assistir os filmes só pra te agradar. Nunca mais iria te fazer chorar, não. A vida me mudou pra pior e eu nunca percebi. A alegria já bateu na minha porta, eu deixei ela fugir. Só Deus sabe a solidão que me bate por você não estar aqui. O café frio no meu copo é a prova que eu não pude impedir. Se eu pudesse, eu tentava de novo. Se eu pudesse, eu tentava de novo. Baby, tu sabe, eu não tô legal. Minha meta era ser mais feliz. Essas drogas me fazem subir o astral. Só que logo chega no fim. Você do meu lado era surreal. Agora tá longe de mim. Essa cama vazia me deixa mal. Vou me acostumar por aqui. Baby, tu sabe, eu não tô legal. Essas drogas me levam mais fundo. Já pesquisei suicídio no Google. Nunca ninguém me amou nessa vida. Como você me amou nessa vida? Mas de onde vem nossa felicidade? É de onde vem essa dor mais doída? Ontem te vi, mas não te reconheço. Se você chama isso de recomeço. Se você diz que isso é ser feliz, fazer o que? Pagaremos o preço. Tu me chamava de amor. Agora nada prestou. Fala por que acabou. Tu nunca me criticou. Pensando bem. Baby, tu sabe, eu não tô legal. Minha meta era ser mais feliz. Essas drogas me fazem subir o astral. Só que logo chega no fim. Você do meu lado era surreal. Agora tá longe de mim. Essa cama vazia me deixa mal. Vou me acostumar por aqui. Baby, tu sabe, eu não tô legal. Minha meta era ser mais feliz. Essas drogas me fazem subir o astral. Só que logo chega no fim. Você do meu